poder explicar, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz pra vos salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Pode salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Se estás tentados em excitação, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele encherá vosso coração, olhai pro Cordeiro. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de mais vigor, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor, olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Só Ele vos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de Deus. Se na vossa senha sombra vem cair, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai pro Cordeiro. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro.